nossa cantar, nossa cantar, nossa celebra vida, cantar, nossa cantar, nossa cantar, nossa celebra vida um dia mais. Nossa canta é, nossa canta, nossa canta, nossa celebra vida. Canta é, nossa canta, nossa canta, nossa celebra vida um dia mais. Ai, ai, ai, ai, ai.